Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal 2 da Rádio Antena Web e principalmente aqui ao nosso programa Nostalgia, Som e Magia, o programa que lhe permite, sobretudo, recordar as grandes músicas de sempre, aquelas músicas de ontem, que são as recordações de hoje, músicas que, por muito que os anos passem, não passam de moda. Vamos começar esta nossa emissão, de dia 23 de outubro do ano de 2010, com grandes músicas. Terry Jacks, com Seasons in the Sun. Talvez seja uma boa música para o domingo que vem, o que lhe parece? A partir da meia-noite estamos de domingo, e que tal ouvir uma música destas? Sol, sun, ao domingo, pelo menos, é o dia do sol para os ingleses. Logo depois ficamos com Seven Tears, música de Gumby Dance Band. Grande música. E terminamos com Wonderful Life, tema de Black. São estas as três grandes músicas que começam a nossa lista de recordações de hoje do programa Nostalgia, Som e Magia. Quer melhor aposta para ficar nesta noite a ouvir grandes sucessos? Então fique connosco e deixe-se levar pelas nossas recordações. Vamos viajando pelos sonhos que ficaram nas nossas lembranças, ouvindo estas grandes músicas. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, no Nostalgia, Som e Magia, para lhe trazer estas grandes músicas. Fique por aí e até já! Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring's in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Michelle, my little one, you gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars. joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. We had joy, we had seven tears have flown into the river. Seven tears are running to the sea. If one day they reach some distant borders, then you'll know it's sent with love from me. Here I stand, head in hand, lonely like a stranger on the shore. I can't stand this feeling anymore. Day by day, this bird Thank you. temas estes que abriram o nosso Nostalgia, Som e Magia. Mas as recordações não param por aqui. Vamos ficar com Velvet Morning, tema de Demis Roussos. Logo depois ficamos com Nat King Cole, com Solamente Uma Vez. E terminamos com Sœurs Sourire, as Irmãs Sorriso, com o tema Dominique. São estas as três músicas, são estes os três temas que vamos ouvir, recordar e sentir aqui nesta caixinha de recordações, que é o seu Nostalgia, Som e Magia. Solamente una vez, amé en la vida. Solamente una vez, y nada más. Una vez nada más, en mi huerto brilló la esperanza.

fanno, fanno teo, sole sene scene, me venne qua sega malinconia, sotto a finestra, poi arrestaria, quando fanno teo, sole sene scene. Farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrei posare tra i biondi capelli, quella nube d'oro carezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurra. La sussurrerà, mi farò prestare un soldino di mare perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi tufferò, questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare sul bianco tuo vetro, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare, ogni innamorata, l'innamorata la sussurrerà, questa piccolissima serenata con un fil di voce si può Nesta nossa caixa de recordações, não nos atrevemos a sair agora, durante alguns minutos, da fronteira portuguesa. Lisboa, menina e moça, é o tema trazido por Carlos do Carmo. Logo depois, pode ser saudade, na voz de Nuno da Câmara Pereira, e que saudades nos dão estas músicas. E, para terceiro lugar, ficamos com Alfama, na voz dos Madre Deus. Fique por aí, estas são as três músicas aqui. De terras ludas que nos trazem muito boas recordações. No castelo ponho um cotovelo, em Alfama descanso o olhar e assim desfaço no velo de azul.

ser saudade, pode ser saudade. Canal 2. Nossa primeira hora do programa Nostalgia, Som e Magia. Vamos terminar com três bonitos temas. Márcio José, O Telefone Toca. Logo depois, Canzone per Te, tema de Sergio Endrigo. E terminamos esta nossa seleção com Caterina Caselli, com o tema El Gioco del Amor. São estas as três vozes, as três músicas que ficam assim para dar um gostinho especial. À nossa, portanto, ao final da nossa primeira hora. Mas se gosta daquele gostinho ao tempo de antes, então fique para ouvir a nossa segunda hora, que também lhe prometo, tem bonitas músicas, boas recordações, que com certeza vão fazer vibrar, delirar, recordar e, claro está, sentir. Aquilo que foi, não volta a ser, mas também não é esquecido. Vamos então à música e logo depois do intervalo estamos de volta para si. Até já! Alô? Escuta, se a mamãe está, diga. amiga que me atenda, quero lhe falar. Ah, foi eu mesmo que telefonou da outra vez. Eu acho que ela está tomando banho e não pode atender. Diga que é preciso e que é importante que venha me escutar. Tá, mas eu acho que você fez alguma coisa pra ela, porque da outra vez, quando eu fui chamar, ela disse baixinho: diga que a mamãe não está. Me conta, o seu titio é bom? Você vai à escola? Já fez a lição? Fiz, sabe, como mamãe trabalha, é uma vizinha que me leva na escola. Mas minha mãe assina o boletim. O dos outros, quem assina é o papai, o meu não. Sabe, há 7 anos que eu estou sofrendo a idade que você já tem. Eu não, eu só tenho 6 anos. Mas você conhece minha mãe, ela nunca me falou de você. Espero que eu vou chamar. O telefone chora e ela não quer falar. Pra quem dizer te amo se ela não vem me escutar? O telefone chora, compreende o meu penar, pois sabe que é. Quando você está de férias no hotel da praia, você gosta do mar? Gosto de brincar na areia. Também já sei nadar. Mas como você sabe do hotel da praia? Você já esteve lá alguma vez? Sim, há muitos anos depois deixei vocês. Mas eu as amo. Você ama a gente, mas eu nunca vi você. Por que você mudou a voz? O telefone chora e ela não quer falar. Pra quem dizer te amo se ela não vem me escutar? O telefone chora, compreende o meu penar, pois sabe que é. Perdoar jamais compreenderá. O telefone chora pra nunca mais chorar. Quando souber porquê, compreenderá. Diga que atenda, ela tá saindo. Diga que espere, ela já foi. Ela já foi, então adeus. Adeus, filha. La festa appena cominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà. Io dirò le cose che dicevo a te.

Casa Portuguesa. De domingo a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, o folclore e a música de baile. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de domingo a sexta, entre as 19h e as 19h30, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 transmite, de segunda a sexta-feira, Time. Entre o meio-dia e a 1 da tarde, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Time, segunda a sexta-feira, entre o meio-dia e a 1 da tarde, no Canal 2, da Antena Web. O Canal 2 convida-o a fazer uma viagem. Uma viagem de guitarra na mão e voz afinada até à Catedral do Fado. Joana Santos apresenta, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, a Catedral do Fado. Um momento para recordar grandes fadistas e descobrir novos talentos. Catedral do Fado, onde a guitarra e a viola, o fadista e o poeta, têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, no Canal 2, da Antena Web. Chamaram-lhe a Década da Loucura. O Festival da Canção chegou a Portugal, o nome Simão de Oliveira passou a ser uma referência incontornável, Elvis Presley começou a ganhar força, apareceram os Beatles, todos rumaram a Woodstock, tudo nos anos 60. É o programa no Canal 2 da Antena Web que vai trazer até si o melhor da década que se iniciou há precisamente 50 anos. Melodias portuguesas, francesas, italianas e por aí fora. É sempre bom recordar os anos 60. Sábado, às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda hora do nosso programa Nostalgia, Som e Magia. Tal como lhe disse, trago-lhe boas recordações. Vamos dar início à nossa segunda hora com Speedy Gonzalez, na voz de Petty Bone. Logo depois ficamos com Neil Sedaka, com o tema Oh Carol. E terminamos com Gracias a la Vida, na voz de Luísa Bastos, tema de 1986. São estas as três grandes músicas que abrem assim a segunda hora do programa Nostalgia, Só e Magia. Fique por aí e deixe-se levar pelas boas recordações. It was a moonlit night in Old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that loosey name flow. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. La, la, la, la. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coke. The enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Oh, Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Josita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Canal 2. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrada, la ruta del alma del que voy amando. Nesta nossa emissão, vamos prosseguindo com muito boas recordações. Ficamos agora com o rei do rock. Sabe de quem estou a falar? Pois é, Elvis Presley, com It's Now or Never. Logo depois ficamos com aquele fim de verão, de tema das Cocktail, grupo português. E depois terminamos esta nossa seleção com Las Palmeiras, na voz de Alberto Cortês. São estas as três vozes que se seguem já aqui no seu programa de boas recordações. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when. Canal 2. Nas palmeiras, las palmeiras. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Oh, cariño mío, dime que sí. Oh, mi cariñito, no digas no. Con las palmeras quiero vivir. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Pois é, e desta forma vamos seguindo a nossa emissão de hoje, dia 23 de outubro do ano de 2010. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar aqui consigo no programa Nostalgia, Som e Magia. Aos sábados à noite já sabe que tem a oportunidade de estar ao pé do seu computador ou mesmo descarregar o nosso programa, pôr numa pen, pôr na aparelhagem ou levar no carro, onde preferir. E já sabe que nós estamos aqui sempre aos sábados entre as 22 e as 0 horas para lhe fazer companhia e, claro está, trazer estas boas recordações. Vamos então recordar agora Une Belle Histoire, tema de Michel Fugain. Logo depois ficamos com Pop Tops, com Mami Blue. E terminamos esta nossa seleção de três músicas com Adamo, com o tema Elle. São estas as três grandes músicas, são estas as três grandes recordações que lhe trago já de seguida para si, para escutar, sentir e recordar. Até já! C'est un beau roman, c'est une belle histoire. c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Life has but a standing still. Oh, mammy. And memories of my childhood fill my mind. Oh, mammy, mammy, mammy, I've been through all the walks of life. Oh, mammy, seen tired days and lonely nights. Oh, mammy, and now without you by my side, oh, mammy, I'm lost. How will I survive? Canal 2. Elle marche à les rues de la ville. Elle marche silencieuse et tranquille. Mon amour, chacun peut te surprendre. Et chacun peut s'emparer de toi à son insu. Je caresse son ombre, mais je n'ai plus le droit de la toucher. Chacun peut l'aimer. Elle ne se souvient plus de qui je suis, de qui au juste l'a aimée. Elle marche et d'autres bras se tendent. Elle marche, un autre cœur espère. Elle marche vers une autre victime. Loin de moi et de notre passé. S'en vont par les rues de la ville, et ils s'en vont silencieux et tranquilles. Et moi, je vais comme une épave folle. Je suis perdu. Estamos mesmo quase na reta final do nosso programa de hoje, do programa do Nostalgia Sem Magia, mas ainda temos tempo de ouvir três temas antes das despedidas. Pois é, vamos chegar com Mãe Negra, na voz de Paulo de Carvalho. Logo depois, seguimos com Juan Batista Omet, tema de 1976, regressarás. E terminamos esta nossa seleção, três temas que nos conduzem então ao fim da nossa emissão, às nossas despedidas, com Queres Ser Mi Amante, na voz de Camilo VI. São estas as três grandes vozes que se seguem para si, e logo depois eu já vou voltar a fazer para as despedidas. Mas até lá, aproveite, desfrute ao máximo estas boas recordações que estão aqui para si aos sábados à noite. Pela estrada desce a noite, mãe negra desce com ela. Pela estrada desce a noite, mãe negra desce com ela. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra sabe nada, nem buganvilhas vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra tem voz de vento, voz de silêncio batendo nas folhas do cajueiro. Ai, nas folhas do cajueiro. Tem voz de noite descendo da mansinha pela estrada. Tem voz de noite descendo da mansinha pela estrada. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra não sabe nada. Que é feito desses meninos? Eu gostava de embalar. Que é feito desses meninos que ela ajudou a criar? Quem ouve agora as histórias que costumava contar? Quem ouve agora as histórias que costumava contar? Mãe negra sabe nada. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra não sabe nada. Canal 2 da Antena Web. Te harán firmar en un papel y recoger todas tus cosas. Será un adiós un tanto cruel para una tarde tan hermosa, porque ese día volverás, aunque te empujen hacia atrás. Regresarás que no estás solo, regresarás y lo harán todos, aunque para ello una vez más tengan que gritar las piedras. Regresarás que no estás solo, regresarás y lo harán todos. Qué poca gente en realidad sabe de lo que tú has pasado. No nos han dicho la verdad, ni de qué forma la han hallado. Se la tragó una habitación bajo unos puños en tensión. Regresarás que no estás solo, regresarás y lo harán todos, aunque para piedras. Regresarás que no estás solo, regresarás y lo harán todos. Tú no eres carne de prisión para enterrarte de por vida, ni el enemigo ni el ladrón de aquella foto oscurecida. Pero empezaste a despertar y eso les pudo molestar. Regresarás que no estás solo, regresarás y lo harán todos. Regresarás que no estás solo, regresarás y lo harán todos. Regresarás que no estás solo. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor. lento, reír, amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Então, ao fim da nossa emissão, foi um prazer enorme estar consigo, fazer-lhe companhia e acredito trazer para si estas boas recordações é sempre ótimo, pois isto são músicas que, por muito que o tempo passe, com certeza não as apaga das nossas lembranças. Como recordar é viver é o tema que fica para finalizar também o nosso Nostalgia Sem Magia de hoje. Vitor Espadinha é quem nos traz então Recordar é Viver. Logo de seguida ficamos com Vuelve na voz de Cheyenne e terminamos esta nossa seleção e terminamos também o nosso programa com Ricardo Cochonti, com Margarita. São estas as três grandes músicas que terminam então o nosso programa Nostalgia, Som e Magia. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe o resto de uma ótima noite, que tudo lhe corra bem. E já sabe, o resto de um ótimo fim de semana. Aproveite ao máximo. Se estiver em casa, descanse, relaxe. E já sabe que se voltar na segunda-feira então ao trabalho, já volta àquela azáfama de sempre. Mas pronto, é a vida, tem que ser. Temos que aguentar. Mas se pudermos também ter um bocadinho de lazer, um bocadinho de relaxamento, um bocadinho de boa disposição e descontração também nos faz falta. Então já sabe, essa boa descontração está connosco aqui no canal 2 da Rádio Antena Web e também na Rádio Antena Web. Já sabe que pode contar connosco para lhe fazer companhia. Eu voltarei no próximo sábado com mais um Nostalgia Sem Magia às 22 horas. Fique bem, tenha uma ótima semana e até ao próximo sábado. Boa noite. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste a 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. E eu aprendi a amar. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver. Só tu e eu. Foi em novembro que partiste. Lavavas nos olhos